tentei olhar em frente, escolheste andar para trás. Põe-me à prova e verás do que sou capaz. Põe-me à prova, eu prometo que não volto atrás. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Se eu amo e não posso dizer, e sei que com esta canção tu nunca vais saber. Porque não ouves a rádio que ouço, é um pouco marginal. Se eu amo e sei que não é correto, mas o amor não escolhe o que está certo. Eu não escolhi tanto esquecer, sem saber como esconder. Mas fui eu quem forçou tudo a terminar. Sinto a tua falta aqui. Sinto a tua falta aqui. Sei que estás a escrever sobre nós. Não sabes falar, preferes escrever. E falo tão bem, mas elas ficam aquém, porque não saem da tua boca. O problema é que te achas superior em coisas tão simples como a dor. A tua é sempre mais forte, o teu cansaço militante, e isso é tão frustrante. Mas fui eu quem forçou tudo a terminar. Sinto a tua falta e não quero ser mais uma estranha para ti. Sinto a tua falta aqui. Sinto a tua falta aqui.

Amarelaram-se as estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios, as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. Temos tudo para dar certo, temos o vento a favor, temos o caminho aberto, vamos ao sabor. Temos o sol pela frente, onde quer que a gente vá, então porque é que a gente não se dá? Temos pedras no caminho, toda a gente as tem. Deixa estar, não estás sozinho, tens-me a mim também. Temos mais que mil defeitos e perfeitos já não há. Então porque é que a gente não se dá? Podem vir de frases feitas cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar do que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Temos tudo para dar certo, reunimos condições, caminhamos lado a lado em diferentes direções. Gosto de te ter por perto, o melhor ainda lá vem. Afinal a gente até se dá bem. Afinal a gente até se dá bem. Podem vir de frases feitas cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Podem vir de frases feitas, cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Podem vir de frases feitas, cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Fique na na companhia do Canal 1. Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mal eu já esqueci e não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho. É a esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência. Oh, são nomes de canoa. Nome de rua quieta, onde à noite ninguém passa, onde o ciúme é uma seta, onde o amor é uma taça. Nome de rua secreta, onde à noite ninguém passa, onde a sombra do poeta de repente nos abraça. Sombra do poeta de repente nos abraça.